Esses dias eu estava considerando assim diante do Senhor esse nosso tempo juntas aqui e a disponibilidade da Anne de cooperar com o Senhor para nossas vidas, né? E aí o Senhor me lembrou desse texto de Filipenses 4:19 que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E isso é que eu vejo nessa tarde hoje aqui. O Senhor suprindo a nossa necessidade de nós sermos esclarecidas em assuntos bem práticos da nossa vida, que talvez possam nos trazer alguns danos, né? Alguns problemas que às vezes até vamos entrar em lutas, em... né, inseguranças, né, porque desconhecemos o assunto, né. O fato, às vezes, da gente desconhecer um assunto e não procurar saber, dificulta de quando nós tivermos que passar por aquela determinada situação. Então, eu vejo bem isso nessa tarde, através da vida da Anne, o Senhor suprindo essa nossa necessidade. Amém? Vocês concordam comigo? Amém. Louvamos ao Senhor pelo cuidado dele, através da vida da Anne para nós, né? Nessa tarde. Amém. Pai amado, nós queremos te dar toda a glória nesta tarde, Senhor. Ó Pai, com gratidão, agradecendo o teu cuidado conosco, Pai. Somos templo do teu Espírito Santo, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade através da palavra que Tu colocaste no coração da Anne, Senhor. Traz um senso de responsabilidade com aquilo que vamos ouvir, Senhor. Queremos andar em vitória, Pai. Queremos andar, Pai, livres, acima das circunstâncias, Senhor. Acima das coisas que nos sobrevêm neste mundo, porque Tu és para nós o Deus do impossível, Senhor. Te damos toda a glória por tudo que vamos receber, Pai. E queremos abençoar a vida da Anne agora, Senhor. Que ela esteja recebendo uma unção especial, Senhor. Envolvida por Teu Espírito, Senhor. Que a palavra que sair de seus lábios, Senhor, sejam palavras do Teu coração, Senhor. Abençoamos a vida dela para que, em primeiro lugar, ela receba de Ti, Pai. E possa nos transmitir segundo a Tua vontade, Pai. Muito obrigada, Paizinho. A Ti damos toda a glória neste dia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa tarde. Para quem não me conhece, alguma coisa, por que, que eu fui convidada para falar com vocês? A partir dos 40, mulheres a partir dos 40 anos. Porque, além de irmã, eu sou enfermeira, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e há 12 anos eu trabalho num posto de saúde com mulheres nessa fase da vida. Então, já entrevistei, já falei pessoalmente com mais de 2.000 mulheres nessa fase da vida. Isso que está registrado, fora o que não está registrado. Mas quando eu fui revisar, quando eu fui ver diante do Senhor o que falar, é impossível não olhar para o Senhor mesmo. Ele que nos conhece e Ele é perfeito em todos os seus caminhos e nada escapa do seu olhar, do seu controle, da sua sabedoria. E por que falar a partir dos 40 anos? Tem algumas mulheres novinhas ainda aqui. E talvez não sentem nada ainda relacionado aquilo que imaginam que a gente vai falar sobre menopausa, sobre climatério, vê que essas alterações já começam antes. E esse salmo mostra a grandiosidade e como o Senhor é assombrosamente maravilhoso quando nos formou. Ele conhece cada cantinho nosso. E eu falo isso por quê? Porque a ciência, ela faz um apanhado geral das mulheres e ela pode até falar em porcentagem. 80%, até 80% das mulheres têm calorões. Mas não são todas as mulheres iguais. Nós somos diferentes umas das outras. E o Senhor conhece cada uma, desde o ventre da nossa mãe, antes ainda de nós termos uma forma definida. O Senhor já nos conhecia. E é importante a gente saber disso, porque a saúde é um dom do nosso Deus. E até os 40 anos, a maioria de nós nem pensa na sua saúde, porque simplesmente tem saúde. Nós só começamos a pensar, dar um valor maior para a nossa saúde quando ela nos falta. Quando, às vezes a gente fica de cama um mês, dois, seis meses. E aí, depois que a gente sai da cama, a gente começa a valorizar as mínimas coisas. Buscar um copo de água com os próprios pés. Correr atrás dos filhos, fazer uma comida, limpar a casa, até limpar a casa. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Eu comecei a gostar de limpar a casa depois de ficar de cama dois meses. E poder ter os formosos pés que proclamam as boas novas. Então, mas nós simplesmente vamos vivendo com essa saúde que Deus nos deu. E vamos passando por vários ciclos menstruais, vamos passando por algumas de nós, por gravidezes, por amamentação, por trabalho, por cuidado com outros. E muitas vezes nós vamos nos desgastando e as nossas reservas de energia vão ficando abaixo de um nível satisfatório. Às vezes aparece algum problema de saúde, nós corremos para o médico, fazemos algum exame, algum tratamento e buscamos do Senhor a cura e seguimos em frente. Mas parece que nessa fase, depois dos 40, ali pelos 50 anos, isso começa a ficar um pouco mais marcante, um pouco mais difícil. Os problemas começam, as nossas reservas começam a ficar um pouco bastante abaixo do normal. E eu vou tentar falar sobre vários aspectos, por que isso acontece. Essa fase, a partir dos 40 anos, já é considerada climatério. Climatério vem da palavra grega climater, que quer dizer período de crise, ou degrau, ou uma fase difícil de ultrapassar. Eu coloquei vários degraus ali porque eu não achei um degrau difícil, mas de qualquer maneira, é uma barreira a ser ultrapassada. A Organização Mundial da Saúde define essa fase como uma fase natural, biológica, na vida de todas as mulheres, porque é uma fase de transição do período de reprodução para o período não reprodutivo. Ou seja, nos tornamos incapazes de gerar filhos. Essa transição é uma transição, não é uma coisa de uma hora para outra. Talvez por isso a escada. Pode passar. Por que que ocorre? essa transição. Porque nós nascemos com os ovários, isso vocês já sabem, eu vou passar rapidinho, tá? Nós já nascemos com toda a carga de óvulos para a vida toda. Um ovário jovem, o da esquerda, e um ovário nessa fase, o da direita. Ou seja, menos folículos que a cada mês, sob ação de hormônios, eles vão liberar óvulos. O que, que acontece? Não são só as ovulações que vão diminuindo. Nesses mesmos folículos que liberam óvulos, esses folículos, eles produzem hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Então, isso que vai fazer também diferença em nós. Só para diferenciar, o que é menopausa? Menopausa é simplesmente o nome que se dá para a última menstruação. Assim como a primeira menstruação tem um nome, que é menarca, a última menstruação tem o nome de menopausa. E a gente só sabe que teve a última menstruação um ano depois de não menstruar mais. Então, se a minha última menstruação foi no dia 21 de novembro de 2009, hoje eu posso dizer que eu tive a minha menopausa há um ano atrás. Enquanto isso, eu estou no período próximo da menopausa. Pode? Aqui eu fiz um esqueminha que marcaria mais ou menos a idade do início do climatério. Essa linha de baixo, toda climatério. Em cima, dividido entre pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. No Brasil, a menopausa se dá por volta dos 48 anos. Então, do período dos 35, 40 anos até a menopausa seria o período de pré-menopausa e depois seria pós-menopausa. Existe um período mais turbulento, que é esse da perimenopausa, uns 2, 3 anos antes da menopausa, até um ano depois da última menstruação, que seria o período de perimenopausa. E esse período de irregularidades menstruais, calorões, é um período é o mais complicado. Nesse total aqui, dá mais ou menos 25, 30 anos vividos dentro do climatério. Por isso que a importância da gente falar desse período, porque é uma fase de transição para, como é que eu vou chamar? Maturidade, terceira idade. É uma fase de transição, né? Ah, uma coisa que eu coloquei ali, que o último censo agora já saíram os dados preliminares e a expectativa das mulheres brasileiras aumentou de 73,9 para 77 anos. Então, nós temos, creio que daqui a algum tempo vai ser bem normal a gente viver até os 95, 105 anos, né? Quanto o Senhor quiser. Os homens, só uma observação, os homens vivem menos. Eles vivem em torno de 7 anos menos que as mulheres. E não seria por genética, mas por cuidado mesmo. As mulheres se cuidam mais e os homens se envolvem em mais acidentes, traumas, violência. Hoje a gente está perdendo muitos jovens com, assim, na adolescência ainda, a questão de violência, de drogas. Então, dá uma discrepância bem grande na expectativa de vida entre homens e mulheres. entramos ali. Gostaram da figurinha? Esse é o período da perimenopausa, então. Os primeiros sintomas, a irregularidade menstrual, às vezes ciclos muito próximos, 20 dias de intervalo, outras vezes fica alguns meses sem vir, quando pensa que já teve a última menstruação, volta a menstruação, sangramento aumentado, às vezes, e algumas mulheres precisam passar por uma histerectomia nessa fase, por miomas, mas isso é bem interessante que se faça que se tenha um bom médico, que se faça boas escolhas, porque às vezes é mais fácil para alguém decidir tirar o nosso útero do que tentar vários tratamentos antes de tomar essa decisão. Nesse período também tem uma diminuição da fertilidade. Aliás, a diminuição da fertilidade já começa pelos 35 anos. Nem todos os ciclos menstruais ocorrem com ovulação. Por isso que hoje se aconselha as mulheres a engravidarem antes dos 35 anos. É bem mais fácil e dá tempo de ter mais filhos também. Sobre isso, eu lembrei de uma coisa, ainda em cima do censo do IBGE, que o número, a natalidade está abaixo de 2 no Brasil. Isso quer dizer que nós não estamos repondo a população. Porque para a natalidade estar abaixo de 2, isso quer dizer que eu, como mulher, tenho, se tiver 2 filhos, eu estou simplesmente repondo o meu marido e eu. Eu não estou contribuindo para o aumento da natalidade. Então, o Brasil já está nesse ponto de envelhecimento da população. Das ondas de calor. O nome científico é fogacho. E a sudorese excessiva. A sudorese, o suor, ele vem para resfriar o corpo. É um mecanismo natural, é uma benção, porque se a gente não suasse, não teria limite o nosso calor. Então, a sudorese ocorre bastante de noite também. E é interessante que de noite não tem queixa de fogachos, de calorão. Mas eu não sei, eu não vejo, não vi isso em literatura nenhuma, se já foi feito algum monitoramento, algum estudo, mas poderia ser que a mulher está dormindo e não sente o calorão, só sente quando vem o suor frio e ela acorda empapada de suor e daí tem que tirar a coberta, a cama tem 2 temperaturas, né? O lado do marido e o lado da mulher. E é bem desconfortável. Tem mulheres que têm pneumonias nessa fase, exatamente por esse resfriamento. Porque se isso acontece no inverno, tira a coberta, pega o ar gelado e não é infrequente a pneumonia. Pode não. Bom, falando um pouquinho dos fogachos, então antes eu disse que 75, 80% das mulheres têm calorões, mas nem todas têm, isso é bom saber. O que desencadeia? O óbvio, alimento quente, comida quente, bebida de álcool, ambiente quente, abafado, um dia abafado como hoje, roupa quente, é bom colocar uma blusinha e um casaquinho, quando precisar tirar o casaquinho, nunca colocar roupas muito que não dê para tirar, né? Estresse. Muitas mulheres falam que quando estão nervosas, que quando pensam que não podem ter um calorão, quando estão bonitinhas, maquiadas para uma festa, para sair, e daí tem o calorão. Exatamente quando não pode ter, quando está muito nervosa com alguma coisa e emoções intensas. O que ajuda? Uma alimentação que contenha vitaminas E, complexo B e ácidos graxos insaturados. Bom, complexo B tem vários alimentos, e isso vocês, eu não preparei nenhum papelzinho, deveria ter preparado, mas se vocês entrarem na internet, é fácil de achar. Mas, normalmente, isso não precisa pegar específico isso, porque se tiver uma alimentação equilibrada, cuidar bem da alimentação, vai ter todos esses componentes. Vitaminas e sais minerais a gente encontra em frutas, verduras, alimentos integrais, leite, fígado uma vez por semana, riquíssimo em ferro, né? Ovos, carne em menor quantidade, mas isso eu falo depois. Os ácidos graxos insaturados seria, principalmente no caso dos calorões, a linhaça. Então, há já uma recomendação de uso de 2 colheres de sopa de linhaça por dia. Ela tem que ser ou triturada, ela não tem um sabor marcante, ela é bem fácil de comer. E a maneira mais fácil que eu vejo é colocar de noite, de molho, num copo com um pouquinho d'água, 2 colheres de sopa, comecem com uma, de linhaça. Ela vai romper a casca durante a noite, vai ficar uma aguinha meio gelatinosa, e vocês tomam, ou comam tudo aquilo. A linhaça, aquele gelzinho, que dentro tem ômega 3, ômega 6, que é bom, não só para os calorões, como para outras coisas também, que depois a gente fala. Bom, talvez eu possa falar rapidamente. A linhaça, ela atua na questão do humor, melhora o humor, melhora a pele, a secura da pele, ajuda na lubrificação da vagina, lubrificação dos olhos. Olhos secos, às vezes, usando, eu já vi oftalmologistas recomendando o uso de linhaça. Ajuda a diminuir colesterol. Então, ela já é considerada um alimento funcional, ou seja, um alimento que é uma medicação. Isoflavonas também ajudam, né? A soja. Tomar água, bastante água. Água friazinha, né? Fazer exercício físico. Quando a gente faz um exercício físico, a gente pensa assim, com o exercício físico a nossa temperatura aumenta. Se eu tiver um calorão, a minha temperatura vai até lá em cima. Não. Se eu tiver um calorão, ele não vai ultrapassar aquele calor do exercício físico e vai vir o suor e vai me refrescar. E com o tempo vai ficando menos frequente. E eu coloquei ali, aquietar-se. É que é uma coisa bem frequente nessa fase. Eu não sei porque que eu trouxe minha filha. Sim, mas eu falo com muitos estagiários. E eles, quando ouvem eu falando para as mulheres, invariavelmente eles vêm e me dizem assim, ah, agora eu sei por que que a minha mãe está assim. Então, porque exatamente a fase dos filhos na faculdade, as mulheres estão passando por isso. Irritabilidade, humor depressivo, ansiedade. Depois eu falo mais. Insônia ou sono agitado, fadiga, diminuição do desejo sexual e problemas de memória. Eu vou esmiuçar cada um desses, porque eu considero eles bem importantes. Pode passar. Irritabilidade, depressão, ansiedade e outras coisas também. Aquele choro fácil, que chama labilidade emocional. Tá rindo, daqui a pouco tá chorando. Tá? Existe, pela diminuição na produção dos estrógenos, uma diminuição da produção de serotonina, que é uma substância neurotransmissora cerebral responsável pelo bem-estar. Os antidepressivos, exatamente, são para repor, né, esses neurotransmissores. Mas nós não vamos tentar alguma coisa antes de tomar antidepressivos, né? Outra, deficiência de nutrientes. Toda a nossa química cerebral, toda a produção de substâncias cerebrais, ela é baseada, ela usa vitaminas, sais minerais, óleos insaturados. Então, aquela mesma coisa que eu falei na questão dos fogachos, entra aí também. Às vezes, até os 40 anos, a gente vai meio que tendo uma alimentação um pouco mais... às vezes a gente não tem muito tempo para preparar, às vezes a gente não gosta muito de alguma coisa, e vai indo. Mas agora começa a fazer falta. Dá para entender? Frutas, verduras, cereais integrais, aveia é importante, o arroz integral, os feijões, as lentilhas e tudo mais. Depois, num quadrinho final, eu esmiucei um pouco mais. Às vezes, essa irritação pode ser por uma noite mal dormida. Né? Então, é importante ver essa questão do sono. Ou doenças pré-existentes, alguém que sempre foi mais deprimida, não é nessa fase que vai ser mais animada, né? Às vezes, alguém que já não sabia lidar com as suas emoções, com a sua ansiedade, não é nessa fase que vai deixar de ser ansiosa. Então, aí é uma sequência. A gente não pode ignorar que nós vivemos numa sociedade que cultua a beleza e a juventude. Então, essa fase a gente já sente alterações na nossa aparência, né? Primeiras ruguinhas, a sustentação, a pele já fica mais flácida, outras coisas mais. E essas coisas podem nos trazer tristeza. Existem estudos consistentes que mostram que em sociedades orientais, japoneses, chineses, alguns outros países orientais, as mulheres não passam por esses problemas. Uma coisa é a alimentação delas, que é rica em soja e também em outros cereais e verduras. Quanto mais industrializado o país, quanto mais desenvolvido, quanto melhor o nível econômico, pior nós estamos comendo. Eu não sei quem viu o Globo Repórter sexta de noite, mostrou bem isso, né? Os Estados Unidos com um problema seríssimo, e não é pela obesidade, mas por todas as doenças decorrentes da obesidade. Isso por dinheiro. É fácil comprar alguma coisa pronta por um valor acessível. Então, essa cultura do individualismo, do eu, também, que as pessoas ficam olhando para si, tendem a olhar para si e começam a se deprimir. Características da personalidade, eu já falei, já foi comprovado que pessoas otimistas tem menos sintomas, menos desses sintomas. Mais pessimista, mais sintomas. Também por um sentimento de frustração, por renunciar às expectativas. O que quer dizer isso? É uma coisa natural que nessa fase da vida a gente faça um balanço do que a gente esperava para a nossa vida, do que a gente alcançou, do que a gente é agora, e de alguma maneira vem uma tristeza pelas coisas que nós deixamos de fazer, pelas coisas que Deus assim não permitiu. Então, isso, nessa, para nós mulheres que estamos no Senhor, é mais fácil, porque a gente vê a mão de Deus cuidando de nós em cada momento da nossa vida, trabalhando conosco. Cada acidente, cada perda, cada doença, Deus tem algum propósito, um propósito para o bem nosso. Então, nós somos mais tranquilas em relação a isso. Agora, eu coloquei todos os itens porque nós conhecemos ao nosso redor outras mulheres e é importante que a gente saiba o que acontece com as mulheres em geral. Vizinhas, amigas. Depende também da qualidade dos relacionamentos sociais. Se tenho poucos amigos, essa vai ser uma fase mais difícil, as questões emocionais. Como é que está o relacionamento com o esposo também? Aquilo que foi investido ao longo da vida e do momento de vida. E aí eu coloquei aquele versículo de Gálatas, que é andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Ou seja, nós precisamos andar no Espírito, que vai ter momento em que a gente vai, por hormônios, por outros motivos, a gente vai estar muito irritada. E aí a gente vai precisar, mais do que nunca, se apegar ao Senhor e andar nele. Tem também a questão do momento de vida das mulheres. Eu não sei se vocês já ouviram falar em síndrome do ninho vazio. Quando os filhos deixam a casa, ou então ainda estão em casa, mas têm uma independência já. Às vezes eles trabalham o dia todo, chegam, comem, trocam de roupa e saem para estudar. Então a casa fica vazia. Então tem um livro muito interessante da Silvia Imitian, esposa do Imitian, que ela fala sobre matrimônio, sonho ou pesadelo, mas ela fala sobre mulheres nessa fase da vida. E ela fala do ninho vazio como deixar de ser família para ser dois novamente. Dificuldades no casamento. Estranhamento é uma palavra dela também, que eu achei interessante, eu não consegui traduzir para o português, mas eu acho que coube aí. Às vezes, ao longo da vida, com o marido, a gente pode ter uma relação. Ah, o filho fez isso, o que a gente vai fazer? Agora nós precisamos planejar as férias, ou reformar a casa, ou os discípulos, ou isso ou aquilo. Levamos uma vida paralela, sem sermos amigos um do outro. E nessa fase, essa amizade faz falta. É uma fase também que se sobrepõe ao cuidado dos pais, às vezes perda dos pais, e cuidar de alguém que está incapacitado exige muita energia, tanto física quanto emocional. Aposentadoria, que também é uma mudança na vida, e naufrágio das expectativas, de novo, aquilo que eu já tinha falado lá atrás, o balanço que se faz. Tem algumas pessoas que já falam que esse balanço que se faz é exatamente um olhar que se dá. Nós estamos tão envolvidas enquanto trabalhamos, os filhos são pequenos, nesse mundinho, e agora que esse mundinho se modifica, nós temos que ter um novo olhar. O nosso olhar vai ter que abranger outras coisas, nós vamos ter que nos abrir para a vida. Então, isso é uma coisa boa. Memória. Bom, o que prejudica a memória? Estresse, e é uma queixa de muitas mulheres nessa fase. O estresse prejudica a memória, por quê? Com o estresse a gente produz substâncias que agridem os nossos neurônios, as células nervosas, chegando a matar elas. Então, o estresse causa falta de memória mesmo. Depressão. Também a depressão prejudica a nossa memória. E medicações para dormir também prejudicam a nossa memória. Talvez tenha mais coisas, mas eu não lembrei. O que protege e ativa a memória? Memorizar, usar a nossa memória. Tem gente que fala, palavras cruzadas. Palavras cruzadas é muito pouco. As palavras cruzadas, elas se repetem. Não existe um aprendizado muito grande com as palavras cruzadas. É um exercício, é gostoso fazer, mas para a memória não ajuda tanto assim. Então, memorizar, decorar mesmo, aprendizado de algo novo. A Alzira estava falando, né, que está aprendendo inglês. Isso é bom, estimula a formação, estimula a nossa memória. Se criam novos neurônios. Tem o Ivan Esquerdo, é um neurocientista. Ele tem trabalhos na URGS e ele trabalha, e na PUC também, ele trabalha essa questão de células nervosas. E ele fala que é impressionante, nessa fase da vida das mulheres, existe uma criação de novos neurônios. Então, a nossa capacidade de aprendizado, de novo, dá uma florescida. Uma criação de novos neurônios comparável à que ocorre na adolescência. Então, aí se abrem novas expectativas. Exercício físico oxigena o nosso cérebro e também protege os radicais livres e também está comprovado que ajuda a criar novos neurônios. Amizades e convívio social. Quando a gente tem amigos, quando a gente convive, né, numa família grande como essa, a gente está sempre estimulado. A gente se olha uma notícia no jornal, a gente pensa, bah, mas isso a fulana deveria saber. E a gente grava aquilo para contar para ela. Né? Ou e a gente vai numa uma feira, a gente vê uma planta bonita, mas a fulana gosta dessa planta, a gente já pergunta o nome, já conta para ela. Esse tipo de conexões que se faz estimula a nossa memória. E a alegria. Então, uma alegria como um protetor para a nossa perda de neurônios, perda de memória. E aí Neemias que fala, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor, a nossa força é a alegria do Senhor. Então nós já começamos a encontrar coisas, muito mais coisas. Quando eu estava revisando, onde eu abri a Bíblia, estava tudo relacionado. Né? Pensei, vou pegar esse versículo, daqui a pouco tinha outro, e eu tive que fazer uma seleção. Né? Está tudo escrito para a gente. Né? Então, as nossas coisas físicas estão todas ligadas com aquilo que é do Senhor. E nós estamos nele e ele está em nós. Aleluia. Pode ir. Insônia ou sono agitado. Só algumas dicas. Depois das 15 horas, não usar chimarrão, que deixa a gente acelerada. Café preto, café é claro, chá preto, e não ver TV na cama, que a TV ou faz a gente perder o sono, ou a gente adormece e tem um sono de péssima qualidade. Se precisar levantar da cama, fazer rapidamente. Às vezes a gente tem que fazer xixi, é bom a gente não... Enquanto a gente é bem equilibrada e conhece bem o nosso quarto, a gente pode fazer isso, levantar meio sem acender a luz, de olhos fechados, vai rapidinho, volta para a cama, porque depois de 5 minutos acordada, a gente, todo o processo do sono tem que começar do zero. Então, não é para ir daí na geladeira, tomar uma água, ou ver se o filho já chegou, não. Essas coisas a gente já vê antes. É para levantar, fazer xixi, voltar para a cama e dormir, tá? Não pode ter tapetinho no caminho, nada disso. Não ficar na cama se perder o sono. Se ficar uns 10 minutos na cama e não conseguir adormecer, levanta da cama. Porque daí é tortura. Levanta e vai ler, vai orar, começa a interceder, a orar, que rapidinho o sono vai vir de volta. Pode mandar. A diminuição da libido, que é o desejo sexual. Bom, uma coisa que ocorre por diminuição dos hormônios é a secura vaginal. E consequente dor na relação sexual. E isso é um fator que interfere na vontade. A pessoa pensa, mas eu vou ter dor, né? Por sobrecarga física e mental. Hoje em dia, as pessoas andam muito cansadas. E a gente precisa tirar um tempo para descansar, não só por esse motivo, mas por vários motivos. Por depressão, também há uma diminuição do desejo. Uso de algumas medicações, algumas medicações para pressão alta, algumas medicações para diabetes, outras medicações. Às vezes, por vergonha, quando tem alguma perda de urina, tem vergonha. Então, já fica mais retraída. Pela natureza e qualidade do relacionamento. Aqui nós temos uma boa qualidade de relacionamento, as que têm marido. Desculpa eu estar falando essas coisas para as que não têm marido, mas eu creio que enriquece também, sabe? E é necessário todas. Né? Por amargura e falta de perdão. Nós mulheres, nós vamos guardando pequeninas coisas que nos fecham. E nós, na relação sexual, é necessário que a gente se abra. Então, amargura e falta de perdão, eu digo para vocês, que é uma coisa bem séria. E aí tem um versículo, não vos preveis um ao outro. 1 Coríntios 7, 5. Tem estudos já comprovando que quanto mais a mulher mantém as relações sexuais, menos secura vaginal, menos ardência ela vai ter. Então, isso, a gente não precisaria ter esses estudos para acreditar que aquilo que o Senhor fala é bom para a gente. Bom, todos esses aspectos, esses últimos que eu citei, eles mostram que os hormônios, eles têm uma pequena parte em toda essa sintomatologia. A parte maior vem das vivências, do estilo de vida das mulheres, de tudo que está em volta dela, de como ela viveu a vida dela. Tá? Então, não são as vivências específicas do climatério que geram crises. Pode passar. Outras alterações hormonais. Não, outras alterações causadas pelos hormônios femininos. Então, isso que eu já falei antes, perda da umidade e elasticidade vaginal, dor na relação. Ardência a urinar. Às vezes a mulher chega até, vai no urologista tantas vezes com queixa de urinar, com queixa de dor para urinar e faz tratamento e não resolve. E o ginecologista manda para o urologista. O urologista faz um exame mais acurado e diz não. É falta de hormônios. Às vezes infecções urinárias de repetição, perda involuntária de urina, escapes, que podem ter várias causas. Mas uma das causas, por isso que é importante ir num médico, uma das causas pode ser a falta dos hormônios. A pele vai ficando mais fina, mais seca. Também a estrutura da pele muda. A gente vai perdendo cerca de 1% do colágeno ao ano depois dessa fase. Só para lembrar que o colágeno, a produção de colágeno, ela é estimulada pela alimentação. Toda aquela alimentação com vitaminas e sais minerais, ela estimula a formação do colágeno também. Há uma alteração no metabolismo dos lipídios, o colesterol. Né? O colesterol total tende a subir em torno de 16%. Dá um... Quem estava ali no limite, no colesterol em 200, e de repente chega a 230, né? Isso é bastante, já ultrapassou os limites. E é uma coisa que naturalmente ocorre. O HDL, que é o bom colesterol, eu sempre gravo assim... HDL é de high, é do alto. O que é do alto é bom, né? Então, é o bom colesterol e esse desce. E os triglicerídeos, que é um tipo de gordura também, também aumenta. Então, isso vai trazer repercussões a longo prazo, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Uma, que a gordura começa a se a gordura sobrando no nosso corpo começa a se depositar na cintura, né? No abdômen. Por falta dos hormônios femininos. A cintura é uma característica feminina, né? Começa a faltar os hormônios, a gordura começa a se colocar aqui. Quando a gente era mais novinha, engordava assim, coxas, braço, corpo. Engordava uniformemente. Agora, a gordura que sobrar, ela vai vir toda para cá. Não pode deixar sobrar, porque depois que ela se instala aqui, é muito difícil conseguir se livrar dela. Alterações no metabolismo ósseo, ou seja, aumenta a perda de cálcio dos ossos e diminui a formação de osso novo. Isso também eu vou falar um pouquinho mais depois. com relação à perda de umidade e elasticidade vaginal, então a secura vaginal, existem algumas dicas. Medicações locais, isso são cremes vaginais com hormônios, são um tratamento e o médico pode prescrever. Às vezes dá para usar um gel que não tem hormônio, um gel desses vendido em supermercado, próprios para isso, para ajudar durante a relação sexual. Às vezes é um dia, dois só e o problema se vai embora. Alimentação com vitaminas, sais minerais e óleos insaturados. Aí que entra a semente de linhaça. Frequência sexual regular. E a estimulação mais prolongada, ou seja, vai ter que ter mais carinho. Porque com o tempo, a resposta vai... Assim, o tempo de resposta vai diminuindo. Mas tem a mesma resposta. Só que até chegar lá, é um pouquinho mais demorado. Então... vamos ter que investir um pouquinho mais nos carinhos, na amizade, no relacionamento com o querido. Adiante. Bom, alterações a longo prazo. Dá para ir um pouquinho mais? Não tão cansadas? É que eu quero chegar depois na parte boa, na parte melhor. O que a gente fica preocupado é a questão da perda de cálcio dos ossos, que vai levar a uma osteoporose, que pode levar a uma osteoporose, e a gente fica preocupado com o aumento do colesterol e dos triglicerídeos, que pode levar a doenças cardiovasculares. Por isso que eu vou da osteoporose. A osteoporose, o osso, ele diminui a densidade dele. Então, à esquerda, um osso com osteoporose e à direita, um osso normal. O nosso osso tem furinhos que, com o tempo, ficam uns furos maiores que podem até emendar um com o outro. E esse osso com osteoporose é de uma pessoa já lá pelos 85, 90 anos, tá? Tá bem marcante. É, aqui tá bem marcante. Já tem umas pequenas fraturinhas micro. Mas é temeroso olhar um osso desses, né? Às vezes ele se quebra sozinho, não é nem porque a pessoa caiu. Ela cai porque quebrou. Os principais locais de fratura é nas vértebras, ou seja, né, na coluna, no punho e no colo do fêmur. O punho é bem comum, porque quando a gente cai, o local que a gente vai se defender é com o punho. E se tem uma osteoporose, esse punho fratura. E o colo do fêmur, um pouquinho mais adiante, também, né? Mas o colo do fêmur é das fraturas mais incapacitantes. A pessoa fica de cama e vai ter problemas decorrentes disso. A osteoporose, então, é uma doença silenciosa. Ela não causa dor. Ela é diferente da artrose. Artrose é uma doença que acomete as articulações, ou seja, a junção dos ossos. E a osteoporose acomete os ossos, dentro dos ossos mesmo. Ela atinge mais mulheres que homens. Então, aqui fala em questão de fraturas, né? Que depois dos 50 anos... 30% das mulheres poderão ter uma fratura por osteoporose, enquanto 13% dos homens. Então, é quase mais que duas, quase três mulheres para um homem com osteoporose. Os homens também desenvolvem osteoporose, mas eles começam um pouquinho mais tarde. E a nossa maior perda de cálcio, mesmo que eu tenha mostrado aquele osso todo rendado de uma pessoa mais idosa, a nossa maior perda de cálcio é naquele período perimenopausa. Depois que nós paramos de menstruar, nós perdemos muito cálcio. Eu imagino que o nosso corpo, ele tente fazer um movimento para se adaptar a viver com menos hormônios femininos. E enquanto ele está tentando se adaptar, o cálcio está, nós estamos perdendo cálcio dos ossos. Depois de alguns 5, 6 anos, dá uma estabilizada essa perda, né? Dá uma diminuída, mas nesse tempo pode se instalar uma osteoporose numa mulher de 50 e poucos anos. Por isso que são bem importantes os cuidados. A genética influencia bastante na questão da osteoporose. Mulheres mais clarinhas, pele clara, olho claro, mais miudinhas, né? Com bem magras. E tem mais tendência à osteoporose e à influência do estilo de vida. Falando um pouquinho do osso, os nossos ossos são tão fortes que a gente imagina eles como uma rocha. Mas o osso, ele é um organismo vivo. O osso nosso, ele é vivo. E ele é formado, 70% dele é formado de cálcio. Mas esse cálcio, ele vai se depositando na estrutura do osso e vai sendo de tempos em continuamente formando osso novo e eliminando o antigo. Ele vai se renovando, por isso que é um tecido vivo o osso, ele se renova. A máxima densidade mineral do osso, ela se dá entre os 25 e os 35 anos. Então, é isso porque é importante a gente saber, porque a gente faz uma reserva de cálcio nos ossos, né? Nós formamos os nossos ossos desde pequenininhos. E aí eu vou fazer um parênteses para dizer uma coisa que eu descobri. Crianças, elas falam com a gente como? Elas falam assim: mãe, tu sabia? Eu fui lá. Eles não conseguem ficar quietos. Eles pulam, se mexem e a gente fica cansado de olhar. E nós, nessa fase, o que acontece conosco? Ficamos mais paradinhos. Mas é normal da vida a gente estar mais paradinho. Mas Deus colocou nas crianças exatamente esse chip de eles se movimentarem, porque com esse movimento eles estão calcificando os ossos. É necessário esse impacto para os ossos ficarem fortes. Então, criança precisa tomar leite e precisa pular, se mexer, correr, para ficar com os ossos fortes. Depois dos 35 anos, a gente começa a perder mais osso do que formar osso novo. Então, se a gente não tiver uma boa poupança, a gente pode entrar no negativo, que seria uma osteopenia, uma diminuição de cálcio nos ossos, ou até uma osteoporose, que já é uma doença. Alguns fatores de risco: mulheres, né? Raça asiática ou caucásica, que seria a europeia, menopausa precoce, quanto então o estrogênio, ele ajuda a formação do osso novo. Então, quando ele falta, começa a faltar a formação de osso novo mais cedo. Idade avançada é um fator de risco. Se já teve uma fratura por uma bobagem, né? Uma mãe com história de fratura ou osteoporose, uso de corticoides, mais de 3 meses e baixa massa óssea. E alguns fatores menores, mas esses fatores menores não quer dizer que sejam menos importantes. É que 2 fatores menores já equivalem a 1 grande. Seria o sedentarismo, né? A inatividade física, a alimentação pobre em cálcio. Tem gente que não tolera leite, tem gente que não gosta de leite. O fumo, o alcoolismo, o baixo peso, gente muito magrinha, doenças que causam perda óssea, aí tem várias, e outros tratamentos medicamentosos. Pode mudar. O diagnóstico de osteoporose. Ah, aqui eu coloquei uma figura que mostra a evolução de uma mulher ao longo dos anos. Como a gente vai diminuindo de estatura. E a gente antigamente pensava assim, ai, que bonitinha, né? Tá velhinha, assim. Aquela corcundinha é por osteoporose. Porque as vértebras, elas vão achatando. Vocês imaginam aquele osso todo rendado dentro de cada vértebra. Às vezes vai pegar uma compra, vai dar colo para um neto, sente uma fisgada e já deu uma achatadinha no osso. Por isso que nós precisamos ficar fortes. E eu vou mostrar como. Depois, não se assustem. Tá? Densitometria óssea é um exame. Raio-X não serve para diagnosticar osteoporose. Tá? É para... O raio-X ele serve para diagnosticar fraturas e mostra a coluna. Eu esqueci de colocar uma foto que mostra no raio-X de coluna aparece uma vértebra mais achatada que a outra. Isso quando tem uma fratura. Pode passar, Mê. Como? Que a gente faz para prevenir? Eu coloquei um banquinho de 3 pés. Porque cada coisa é importante. 3 pés, porque se tirar uma, o banquinho cai. Alimentação rica em cálcio, então leite e derivados. Nessa fase é bom a gente tirar a gordura do leite, né? Comprar leite desnatado ou semidesnatado. 1.200 miligramas de cálcio num copo de leite de 200 ml de leite tem 210, alguma coisa assim, de cálcio. Então, num litro de leite tem 1.000 miligramas de cálcio, mas a gente não vai tomar 1 litro de leite, porque senão a gente deixa de comer outras coisas, ou então a gente vai engordar. Tá? Então, uma alimentação equilibrada, também com vegetais verdes escuros, com soja, ervilha, grão de bico, castanha do Pará, gergelim, tem bastante cálcio, amêndoas, peixes, se comprar sardinha, come com espinha, tem bastante cálcio na espinha. Outro peixe que tem bastante cálcio é a pescadinha. A exposição solar é importante, porque na nossa pele... A nossa pele em contato com o sol sintetiza a vitamina D. E não tem problema. Os dermatologistas falam que a gente não pode tomar o sol ruim. O sol das 10 até as 16 horas. Mas para prevenção de osteoporose, esse é o melhor sol. Mas 10 minutinhos, 3 vezes por semana já é suficiente. Eu digo aqui que no inverno, que a gente anda muito tapada, depois do almoço, sair para o jardim e comer uma bergamota no sol, ó, receita de gaúcho, melhor coisa que tem para prevenir a osteoporose. E ainda daí não come a sobremesa doce depois do almoço, né? Come uma vitamina C, que é... ótima para os calorões e colágeno, inclusive. A atividade física regular. Importante a gente fazer um exercício físico para ficar com ossos fortes. Exercício como caminhada, natação, bicicleta, dança, mas é importante que seja regular, no mínimo assim 3 vezes por semana. Musculação, ginástica localizada é bom também, porque vai deixar os músculos fortes, e os músculos fortes eles também fazem impacto no osso e ajudam a solidificar os nossos ossos. Cafeína em excesso, chimarrão em excesso, álcool em excesso, sal e muita proteína animal, muito churrasco, muita carne, né? Também descalcifica os ossos, alimentos industrializados também. Aqui eu coloquei prevenção de quedas, só para a gente lembrar, pessoas mais velhas têm mais tendência a cair, porque o caminhar vai ficando mais arrastado, não se levanta mais tanto o pé pela musculatura toda que vai ficando, né, mais enfraquecida. Então é bom para prevenir quedas fazer uma fisioterapia ou um exercício físico para ter um andar mais forte, mais seguro. Cuidar com o ambiente doméstico. Tapetinhos são um convite para queda. Engatar o pé assim no tapetinho. Móveis baixinhos, pisos escorregadios e outras coisas, calçados. Usar calçado que... Isso aqui não é para nenhuma de vocês, tá? É para as mães, para os pais de vocês, que a gente está nessa fase de cuidar deles. Os chinelinhos, as molequinhas, não seguram muito o pé. Faltou alguma coisa? Algumas medicações para dormir também diminuem os reflexos da gente. Aqui eu achei algumas coisas que Deus fala sobre os nossos ossos. E aí eu botei mais um pezinho no banco. E também porque eu achei a ideia desse banquinho é feito lá no, na Europa. Agora eu não sei se é uma sueca ou uma dinamarquesa que faz esses banquinhos e vende aos montes. Mas... O que Deus fala em Provérbios, fala, eu vou ler aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, de se apartar do mal, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Então, pecados encobertos e os constantes gemidos todo dia, aquela depressão, né? Usar. Né? Isso é o que envelhece os ossos. O coração é alegre, é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só. Então, a insatisfação, a tristeza, a mágoa, isso tudo come e corrói os nossos ossos. E a Valdeliz Bandeira, ela tem um livro que é O Código da Nova Criação, e ela fala bastante sobre perdão, e ela diz que perdoar é um estilo de vida. Então, a gente acrescentar o perdão a esse nosso novo estilo de vida. Estamos chegando no final. Das doenças cardiovasculares, da osteoporose, a gente terminou. Com relação às doenças cardiovasculares, então eu já falei antes, a diminuição dos hormônios femininos, ela pode levar a um aumento do mau colesterol, que é o LDL, a uma diminuição do bom colesterol, que é o HDL, a um aumento dos triglicerídeos e também a uma, um apertamento, vasoconstrição das artérias, ou seja, as artérias dão uma fechada, uma apertada. O que acontece quando a gente pega uma mangueira e dá uma apertada? Aumenta a pressão e a água sai com mais força. E isso pode acontecer conosco. A pressão aumenta, a pressão arterial aumenta, a pressão do sangue aumenta. E as gorduras aumentadas, elas se depositam na parede interna dos vasos e também fazem isso, diminuem o espaço que o sangue tem para circular e aumenta a pressão. Então, esses fatores, eles podem levar ao aumento da pressão arterial. A pressão arterial aumentada, ela junto com glicose alta, né? Com triglicerídeos altos, com bom colesterol baixo, mau colesterol alto, obesidade abdominal, isso é um conjunto de risco para doenças cardíacas, já é chamado de síndrome metabólica. E ela é uma doença típica do homem moderno, que ingere mais calorias do que precisa e faz pouca atividade física. As consequências seriam anginas, infartos, acidente vascular cerebral, os derrames, aterosclerose, o entupimento, devagarzinho vão entupindo as artérias cerebrais e causa dificuldade de memória, de alterações do comportamento. E essas doenças são a principal causa de morte entre as mulheres, atingindo um terço delas. Então, se a gente cuidar de prevenir esses fatores de risco, a gente está vivendo com saúde mais tempo. Prevenção, o exercício físico, alimentação com menos gorduras, sal. O sal, ele está presente não só no sal que a gente põe na comida, ele está presente como conservante dos alimentos industrializados. Tudo que é alimento embutido, enlatado, tem uma quantidade de sódio bem alta. Refrigerantes, os refrigerantes diet têm uma quantidade de sódio bem alta. Os adoçantes é ciclamato sódico. Como é que é ciclamato monossódico? Não. É alguma coisa assim, se vocês vão ver, é sódio que tem também nos adoçantes. Então, essas pequenas coisas, elas vão se somando. E o sal é um dos piores inimigos da pressão. Quando a gente consegue diminuir o sal, dá para diminuir medicação também, quem já é hipertenso. Menos açúcar também, uma alimentação com menos açúcar. Açúcar é uma caloria vazia. A gente, de alguma coisa com um bolo, um biscoito industrializado, a gente aproveita poucas coisas. O sabor e as calorias que vão se acumulando na gente. Então, alimentação com frutas, verduras, legumes, cereais integrais, peixes, nozes, castanhas, sementes, óleos vegetais. Cuidar do peso e abandonar o álcool em excesso e o fumo. Eu coloquei isso porque o fumo, ele é um dos grandes fatores de risco para doenças cardiovasculares. Não é para vocês, tá, queridas? Bom, eu listei aqui uma lista listei uma lista, cansei, listei uma lista grande de benefícios da atividade física. Então, a pessoa fica funcionalmente capaz por mais tempo, independente por mais tempo. Nós podemos chegar aos 100 anos fazendo a comidinha, chamando os bisnetos para casa, né? Passando uma vassourinha na casa, lavando a nossa roupa, passeando com o marido. Se nós mantivermos o exercício físico, ele é um grande fator de proteção. Auxilia a manter o peso ideal, previne a perda muscular. Com o passar do tempo, e isso não é culpa de hormônios, não. Isso é próprio do envelhecimento. A gente não perde só massa óssea, a gente perde massa muscular também. Os nossos músculos vão afinando e vão sendo substituídos por gordura. Dentro deles fica gordura. É como carne gorda. Quando a gente vai preparar aquela carne gorda, ela é mais macia, né? Mais flácida, menos músculo, uma delícia de comer, né? Mas, para o nosso corpo, não é bom. Então, a gente fica menos forte. E o exercício físico nos ajuda, por isso que se qualquer uma de nós começar a fazer musculação agora, não vai ficar aquelas musculosas. Não tem como. Isso tem que começar cedinho. Não é de uma hora para outra que a gente forma músculo. Agora nós estamos mais para perder músculos. E se nós vamos fazer uma musculação ou uma ginástica localizada, alguma coisa, nós vamos é manter os nossos músculos. Serve para prevenção e tratamento de doenças. Não só para prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, artrose, problemas de coluna, mas também para tratar. Quem já tem uma doença, faz exercício para melhorar e para diminuir o uso de medicação. Diminui a necessidade de medicação, dá um bem-estar psicológico. Porque quando nós nos exercitamos, o nosso corpo produz endorfinas. Essas endorfinas são substâncias que produzem bem-estar no nosso corpo. Melhora a qualidade e a quantidade do sono. Então, esse é um bom remédio para dormir melhor, fazer exercício físico. Alívio de dores. Aliás, as dores vão embora com o exercício físico. Aumenta a capacidade de aprendizado e memória, já falamos. Uma oportunidade de interação social. Como nós aqui todas temos oportunidade de interação social, quando nós fazemos um exercício, nós já estamos vendo uma oportunidade de pregar o evangelho. E melhora a aptidão física, a habilidade, a disposição, a capacidade. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. E eu não vou ler, porque é até do 10 e do 31, mas vocês podem ler em casa. A mim me dá um cansaço de ler esse capítulo. Porque que mulher disposta e virtuosa. Virtuosa tem dois significados juntos. Um é força moral, de caráter, e outro é força física, habilidade, diligência, energia, ação, atividade, realização. Né? Então, além da força de caráter, da excelência, da disposição para a prática do bem, tem toda essa força física. Tudo isso na palavra virtuosa. Então, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. e a força e a dignidade são os seus vestidos. E isso que a Bíblia fala, que Paulo fala, né? O exercício físico para pouco aproveita. Daí eu diria assim, se tudo isso é pouco, então o nosso muito, onde está o nosso muito? Nós sabemos onde está o nosso muito. Está no Senhor, Ele que supre todas as nossas faltas. Aqui tem a recomendação do Ministério da Saúde. Em 2008 saiu um novo manual para atendimento das mulheres nessa fase de vida. E, incluso nesse manual, e isso está disponível na internet, é um manual grande, é um arquivo, um PDF lá. E, mas eu pensei essas 10 dicas para alimentação saudável, porque se vocês forem ver, as coisas se repetem. Faça pelo menos 3 refeições por dia e 2 lanches, sem pulá-los. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou lanchar porque eu preciso emagrecer. Daí o nosso organismo se torna econômico, porque ele não sabe que na próxima refeição ele vai ter uma. Ele está programado para, no máximo de 3 em 3 horas, receber uma alimentaçãozinha. Quanto mais a gente é fiel nesses horários, mais a vontade ele se sente para gastar as calorias. Se a gente pula refeições, ele guarda tudo, ele economiza, porque ele não sabe quando vai vir uma próxima refeição. Preferir cereais integrais. Nos cereais integrais, a gente não perde as fibras, que são importantes para a questão do colesterol, do funcionamento do intestino. A gente não perde sais minerais, vitaminas. Comer diariamente 3 porções de frutas e 3 porções de verduras. Tem um programa que no ano passado, ou retrasado, o Ministério da Saúde lançou, que era 5 ao prato, que é ter 5 porções de verduras e frutas ao dia. Daí me surpreendeu quando eu vi isso aqui, que é 6, né? 3 de cada. E eu sempre ficava pensando assim, tá, é mais fruta ou mais verdura, tanto faz. Mas aqui tá igualzinho. 3 frutas e 3 verduras por dia. Não é 3 bananas. É uma banana, uma pera, um pêssego, né? Ou, de preferência, escolher por cores diferentes, porque as vitaminas e os sais minerais, eles estão distribuídos conforme a cor. Então, escolham por cor. Fazer uma salada de meio-dia bem colorida. Não só alface, colocar uma cenourinha ralada em cima, um pimentão amarelo, um roxinho, acrescenta alguma coisa. Que aí a gente vai estar suprindo as nossas necessidades de vitaminas e sais minerais. Comer feijão e arroz, isso eu estou falando para a gente ensinar os nossos filhos. No mínimo 5 vezes por semana. Feijão e arroz é uma bênção para o povo brasileiro. Porque é uma proteína, eles formam uma proteína completa. Não é comer só feijão, não. É comer feijão e arroz. Os dois se completam muito bem. Também comer grão de bico, lentilha, ervilha seca, soja, sementes e castanhas. A semente de girassol é muito saudável e gostosa também. O gergelim, né? Consumir 3 porções de leite ou derivados e 1 de carnes, aves, peixes ou ovos por dia. Carne vermelha a gente precisa 2 vezes por semana. Dá preferência também a peixes, importante peixes, aves, 1 vez por semana, um fígado ou moela, alguma coisa, né, de miúdos. E leite preferir o desnatado. porque o leite desnatado tem a mesma quantidade de cálcio que o leite integral. Exatamente a mesma coisa, miligramas de diferença. O que que ele perde? Gordura. Gordura a gente não precisa, essa gordura. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos. A recomendação é que se coma manteiga, margarina, nata, maionese, uma vez por dia só. Evitar refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos e sobremesas. Aqui, bolos, biscoitos, é os industrializados. Se a gente fizer um bolo com aveia, com banana, com nozes, castanhas, isso é saudável. No máximo, 2 vezes por semana, refrigerantes, sucos e alimentos industrializados. Diminuir a quantidade de sal na comida. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. E incluir 30 minutos de atividade física por dia, evitando álcool e excesso de fumo. De novo. O nervosismo começa a passar e eu começo a falar mais. Não sei se vocês repararam. Tá. A gente poderia fazer um intervalo, mas falta pouca coisa. Vocês conseguem ir mais um pouquinho? Tá? Então tá, vamos. Conselhos para esse momento de vida. Alguns conselhos do livro da Silvia Emitian, que é enriquecer o casamento, recuperar o diálogo, aprender a ser dois novamente. Aí eu incluiria aquela ministração que a Rita trouxe para as mulheres aqui sobre amizades, investir nas amizades. Nós temos mais tempo para isso agora. Algumas amizades nós deixamos pelo caminho, no turbilhão da vida. Podemos e devemos fazer isso agora. Outra coisa, retomar os estudos. Esse é um momento que nós temos tempo para isso, se quisermos, se o Senhor nos mostrar. Outra, desenvolver habilidades manuais ou artísticas. Dedicar-se ao ensino. E aí eu lembrei, eu estava falando esses dias, estava pensando sobre os professores aqui das crianças, que eles são jovens, estão no momento de fazer faculdade, de estudo. Eu vejo assim, retiros, às vezes mais de uma vez por mês envolvidos com isso. E num momento de vida que eles estão muito assoberbados de coisas. Admiro a dedicação deles. Mas nós, nessa fase, podemos voltar a assumir. Não pensar, faltam trabalhadores para a obra. E eu vejo, né, Heloísa, que faltam professores para as crianças. Ajudar e orientar muitos que necessitam, de alguma maneira, uma cobertura maternal. Há muita gente para amar. É tão bom ter uma mãe, mas tem gente que não tem mãe. E eu vejo como as novinhas recém-convertidas ou alguém que está tendo filho a recém se sente segura com uma mãe em volta. Não precisa ser a mãe física. Podemos ser nós as mães. E isso conforta e dá segurança para elas. Colaborar no cumprimento dos altos propósitos de Deus e deixar de ser individualista, egocêntrica, egoísta. Aqui eu coloquei um pouquinho demais, mas é que essa é a tendência desse mundo. Nós olharmos para nós mesmas, né? Olharmos para o Senhor. Esse é o convite. Aceitar os novos desafios, não nos aposentar da vida. Deus não planejou declínio para a vida do homem, mas um crescimento contínuo. E aí são as coisas novas, né? Não pensar, ah, já passou o tempo. Não, é tempo de... Agora nós temos, nossos olhos se abrem para novas coisas. E assim, o mundo dá um conselho. Eu já ouvi vários psiquiatras e médicos falando. Esse é o momento da mulher reinventar-se. E aí, eu fiquei pensando, nós não precisamos nos reinventar. Nós já somos novas criaturas. Nós já fomos reinventadas no momento que nós nascemos de novo. O que, que Deus fala? Isso a respeito da beleza, que às vezes nos aflige pensar na beleza. O que confia no Senhor, esse é feliz. Feliz o homem que me dá ouvidos. Praticar a justiça é alegria para o justo. Alegria tem os que aconselham a paz. Proclamar o Evangelho, né? O Evangelho da reconciliação com Deus. O que se compadece dos pobres é feliz. Então, isso o que Deus diz que é felicidade. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, se nós tivermos essa felicidade, né, de temer o Senhor, ou dar ouvidos, praticar justiça, proclamar o Evangelho, ajudar os necessitados, nós vamos ser lindas. Né? Aqui, outra coisa. O Salmo 1 fala. Eu tomei a liberdade de mudar homem por mulher. Bem-aventurada a mulher, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. Por que que eu coloquei esse versículo? Porque a ciência, ela diz que nesse período da vida falta alguma coisa para as mulheres. Faltam hormônios. E a coisa mais fácil é dar uma reposição hormonal. E muitos estudos aparecem e depois eles se desdizem. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. E Deus me falou que a seiva que nos nutre não são os hormônios. É a presença dEle, é a intimidade com Ele. E isso que vai nos tornar joviais, frescas, né? Vivas. É o último, eu falei do climatério como um degrau. E aqui tem, ficou um pouco escurinho, mas é um mar grego lindo lá embaixo, no alto ainda não, porque provavelmente vai mais para cima, mas contemplando para trás, né? Fala, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu acho que terminou, né? Foi um presente para mim preparar isso para trazer para vocês. Porque há 12 anos eu trabalho com isso e eu pensava, quando chegar a minha hora, como é que eu vou fazer? Porque eu já passei por muitos momentos de pensar assim, eu vou tomar hormônios. Não, não vou tomar hormônios. Eu vou fazer isso. O que vai ser de mim? Né? Mas eu não via a solução. Né? Pensava, quando chegar a hora, eu vou ver o que fazer. E quando eu estava preparando isso e confrontando com aquilo que o Senhor falava, né? Eu fiquei surpreendida, como eu espero que vocês também tenham ficado surpreendidas e confiantes e dispostas a arregaçar as mangas e assumir um novo estilo de vida, ou saber, estou no caminho certo, é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? E eu acho que era isso. Nós temos uma irmã, a Camila, que é fisioterapeuta e é professora da Faculdade de Fisioterapia e faz estágio com os alunos do IPA, acompanha os alunos do IPA que fazem estágio lá no posto. E ela trabalha com fisioterapia para incontinência urinária. E eu convidei a Camila para falar alguma coisa sobre isso, porque é uma coisa que às vezes a gente... atinge muitas mulheres e a gente pode ter alguma vergonha de falar com alguém. Se a gente não falar para o médico, ele não vai perguntar. Mas, por favor, Camila. Tá bem, eu vou tentar ser breve, bem prática. Lá no posto de saúde, onde a Anne trabalha, nós temos grupos que atendem mulheres que têm perdas urinárias, né? E, inclusive, se alguém tiver interesse e queira se juntar a nós, é bem-vinda, tá? É um serviço disponível pelo SUS e é possível fazer exercícios. Mas o que eu acho importante falar sobre isso é que não é necessário, pelo avançada idade, ter que conviver com perdas urinárias. Isso é algo que é perfeitamente manejável, tanto em termos de exercício, como às vezes até com medicamento ou orientações. Então, existem mulheres que têm perdas de urina em situações de esforço, né? Tosse, espirra, ri. Eu lembro sempre da minha avó, que ela diz, ai, não me faz rir que eu vou fazer xixi, né? Então, assim, rindo ou tossindo ou espirrando, escapa um pouquinho de urina. Ou outras escapa com a situação que a gente chama de urgência, incontinência de urgência. Sente a vontade, quando ela sente, ela já vem muito intensa, a ponto de não dar conta de chegar no banheiro a tempo. E aí, no meio do caminho, já vai perdendo. E tem outras mulheres que simplesmente têm aumento da frequência urinária. Para não perder, vai muito frequentemente no banheiro. Claro que a frequência de ir ao banheiro depende do consumo de água. Se toma muito líquido, também vai urinar muito. Mas, às vezes, para não perder, vai direto, muitas vezes, no banheiro para que não perca a urina. É necessária uma avaliação médica primeiro, mas principalmente nas situações em que a perda urinária é por esforço, no tossir, no rir, no espirrar, o exercício ele é extremamente benéfico. O controle da saída de urina, ele depende de um músculo que está sob o nosso comando voluntário. Na verdade, depende de dois músculos. Um a gente não controla. É um músculo da bexiga que a gente não tem como controlar com o nosso pensamento. Mas o outro a gente controla. E aí esse músculo, assim como o músculo também fica flácido nos braços e nas pernas, esse músculo do períneo, que a gente chama que é o assoalho, né, da pelve, ele também enfraquece com o envelhecimento. E exercitá-lo também é possível. Como que se faz isso? Assim, vocês podem buscar auxílio com fisioterapeutas, existem fisioterapeutas que trabalham especificamente com essa área. E se alguém, principalmente morando ao redor ali do IAPI, quiser se juntar a nós no grupo, é muito bem-vindo. A gente tem grupos de exercício, né? Mas assim, quando você está no banheiro urinando, você consegue interromper o jato de urina, se quiser? Se imagine no banheiro urinando. E aí daqui a pouco você consegue contrair e prender o xixi, não deixar ele sair. Esse é o movimento, na verdade, que a gente faz como exercício. Você vai pensar que está segurando o xixi, e a sensação que tem é como se subisse um elevador dentro da sua pelve. segura o xixi, é como se subisse um elevador. Esse movimento do elevador, a gente pode fazer, vocês mesmos quiserem fazer agora sentados, vocês podem fazer e ninguém vai enxergar. Não é, é uma musculatura que é bem escondidinha. E contrair não precisa ser ao urinar no banheiro, ficar fazendo isso como exercício. Não é bom, tá? Mas, por exemplo, no momento que você está sentada, olhando televisão, ou simplesmente sentada, tomando um chimarrão, qualquer coisa assim, você pode contrair repetidas vezes essa musculatura, que é bem do assoalho da pelve. Contrai, segura um pouquinho, solta. Contrai de novo, segura um pouquinho, solta. E existem várias maneiras de contrair, ou contrair mais rápido, e vai se exercitando essa musculatura. A gente tem tido resultados muito interessantes de mulheres que precisavam usar forros, né, com perdas bem frequentes, ou que limitam a sua vida de sair, fazer passeios ou coisa assim, porque perdem mesmo a urina, e de que simplesmente com o trabalho de exercícios conseguem conter essa perda urinária de uma maneira bem interessante. Nos casos em que é mais muita ida ao banheiro, existe uma técnica com... Vocês já viram na televisão, talvez, aqueles aparelhos em que as pessoas fazem... Os aparelhos fazem contração muscular, assim, né? AB, toner, aquelas coisas para barriga e para... A gente usa na fisioterapia alguns desses equipamentos parecidos, em que tem uma inervação específica que vai para a bexiga e que, fazendo um estímulo com esses eletrodos, a gente consegue fazer com que o músculo da bexiga trabalhe menos, fique um pouquinho mais assim comportado. E aí, o músculo da bexiga que a gente não controla conscientemente, ele às vezes contrai e expulsa a urina mais frequentemente do que deveria. E com esse estímulo elétrico, que é bem simples, também pode-se fazer a bexiga ficar mais assim comportada, tá? Mas então, só alguma dica para vocês saberem que é possível tratar, que é uma coisa que é simples. Se alguém quiser dicas, eu tenho folder com exercícios, tenho coisas que são do trabalho, mas que eu posso trazer e disponibilizar para vocês sem problema nenhum, tá? Obrigada. Eu lembrei de mais uma coisa, que seria a importância de fazer os exames periódicos. A incidência do câncer de mama aumenta depois dos 50 anos. Então, precisa visitar o ginecologista uma vez por ano para fazer, para ele examinar, solicitar os exames necessários. Tem gente que tem pavor de ginecologista, mas daí depois dessa fase não dá mais para fazer que nem um avestruz enfiar a cabeça embaixo da areia, né? Porque as coisas continuam acontecendo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Existem alguns sintomas de climatério que podem se confundir com outras doenças. E aí eu lembro o hipotiroidismo. O hipotiroidismo pode até, né, Miriam, dar alguns calorões, fadiga, confundir com algumas coisas, alterações no cabelo, na pele, palpitações. Que às vezes a mulher pensa, ai, por causa dos hormônios que eu tô assim. Não, e acontece muito nessa fase. Então, o ginecologista, ele funciona como clínico geral da mulher, ele faz um rastreamento para todas essas doenças, ele solicita exames, que se a gente detectar precocemente, é mais fácil de tratar. Tá bom? Alzira, tu queres falar? Eu gostaria de deixar, se eu estou à disposição depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, esclarecer, sintam-se livres para chegar, né? Boa tarde. A Alzira pediu para eu... A Rita não pôde estar conosco hoje, nessa tarde, mas o Senhor deu um salmo para ela, que era, ela gostaria de compartilhar. Então, ela pediu que eu lesse esses versículos do Salmo 51, que ela gostaria de deixar com todas nós. É o Salmo 51. É que a Rita está viajando, ela foi visitar a mãe dela, que mora na Argentina. Então, por isso que ela não pôde estar conosco. É o Salmo 51, e o verso, do verso 10 ao 12. Diz assim: cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Tá? Amém. Que todos nós possamos ter este mesmo coração que teve Davi, de arrependimento, e buscar no Senhor um novo coração, né? Criar em mim um novo coração puro. Amém? Vamos orar então para encerrar? Para encerrar, e nós agradecemos a Camila e a Anne, que nos trouxe esse assunto bem importante para nós, para mim, principalmente já passei, mas a gente sempre está sempre nessas situações assim, então é muito bom que a gente aprenda cada dia mais, né? Tá bom? Senhor, muito obrigada por mais essa tarde que estivemos aqui, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor. Te agradecemos pela vida da Anne, pela vida da Camila, e nós pedimos que Tu nos dê este coração puro que Davi pediu, Senhor, e renove em nós a alegria da salvação, que possamos ter esta alegria todos os dias, Senhor. Em todas as nossas fases da nossa vida, queremos em primeiro lugar estar Te louvando e agradecendo pela saúde, por tudo que tem nos dado, Senhor. Muito obrigada, obrigada por cada uma que esteve aqui nesta tarde. Agora leva-nos guardado por Ti, na Tua bênção e no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Só um pouquinho, tá, gurias? Você vê que é... compartilhar uma coisa conosco também. E uma coisa também que eu queria falar com vocês, assim, ó, que nós mulheres, nós temos uma tendência no decorrer da nossa vida de operarmos muito, em muitas coisas, e em várias coisas, e nós temos às vezes um pique mais até do que a gente precisa se a gente coloca alvos para nós, assim, ó, vários alvos para nós, ou queremos dar conta, vamos dizer assim, das coisas. Né? Vocês sabem que muitas vezes a gente faz muito mais coisas no dia do que nós poderíamos fazer, porque a gente quer dar conta do que tem para fazer, e a gente faz. E isso vai indo ao decorrer dos anos, e as coisas vão acontecendo, e quando a Anne nos trouxe todo esse relato aqui, muito bom, Anne, obrigada pela a clareza que tu trouxe, né, e bem completo assim para nós. Mas aí que vem essa situação, o que nós estamos fazendo por nós? No decorrer de todos esses anos, para esperar chegar... Ai, eu nem vou falar 60, até eu já vou pular para 70. Vocês lembram aquele desenho que ela botou ali, que tinha um risquinho lá no fim, que é o 60, 65? Eu disse para a Dani, eu estou naquele risquinho lá. Eu já cheguei lá. Mas amém, aleluia, glória a Deus, né, irmãs? Mas assim, ó, realmente tudo isso que a Anne nos alertou, não importa, como a Leide agora também orou, não importa, eu estou com 62, não importa, entende? Mas eu sei que se eu tivesse orientações nos meus 35, muita coisa seria diferente, né? Então, vamos, como eu agora já estou naquele último risquinho lá, né? Eu tenho as minhas discípulas, né? Que eu não vou deixá-las fazer o que eu exagerei em fazer. Né, vou ajudar, vou investir, vou, né? E ter uma vida equilibrada em tudo, gente, em tudo. Nós achamos assim, ó, como, acho que foi a Anne que falou, né? Não, a Camila. Bom, amém. Ai, Jesus, olha a memória. Nome de Jesus. Mas vocês vão lembrar que alguém falou, tá? De que a gente acha que... Nem imagina assim, bom, um dia eu vou chegar nos 60. Um dia eu vou estar nos 65. no 70, no 80, no 90, só o Deus Senhor sabe, né? Então, a gente não imagina. Eu lembro que o Tober cuidou muito tempo a vida da minha sogra. Minha sogra faleceu com 91 anos o ano passado. E ele disse uma coisa muito interessante para mim e para o Rogério. A minha sogra morou 12 anos comigo na minha casa. Os últimos 12 anos da vida dela foram conosco. Foi conosco. E o Tober disse uma coisa muito séria para nós. Ninguém se prepara para a velhice. Isso é, não é só o velho. Ninguém, nem o velho para o que, que vai ser com ele, e nem os que são mais jovens, o que, que vai ser com esse idoso que está indo para a velhice. Né? E realmente, se nós parar para pensar, a gente não se prepara. E é isso que a Dani está nos alertando. Ela nos deu uma aula de preparação aqui. Né? Então, olha, as que estão nos 40, por favor, está sendo gravado, levem para casa, fiquem ouvindo todos os dias para vocês mudar, ter uma renovação da mente. Amém, queridas? Sim. Aquele não é o último risquinho. A vida continua. É uma nova fase que começa depois. É uma nova fase que começa depois. E já tem autores que dizem que após menopausa vai até a gente morrer. Mas a Alzira falando disso, eu trabalho com atendimento domiciliar a pessoas acamadas também. Então eu vejo depois as consequências de tudo isso, né? Todos esses exageros, ou todas as faltas, toda a indisciplina, tudo eu vejo depois lá, em cima de uma cama, né? Então, isso que eu falei para vocês, eu me puxei, exatamente, tudo aquilo que eu aprendi e vejo que é bom, tá? E uma coisa que nós temos que ter cuidado, é o seguinte, que nós muitas vezes dizemos assim, ah, mas eu sou do Senhor, para viver relaxadamente. Não é? Não é isso. Gente, o Senhor fez uma aliança conosco. E aliança o que que é? Compromisso. Deus espera de mim um compromisso que eu tenho com Ele nessa aliança, de fazer o quê? A minha parte. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força? É. Nós somos renovados no Senhor? Somos. Mas eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança me comprometeu com Deus. Eu não posso usar o nome do Senhor para viver relaxadamente. Amém? Queridas, eu fico muito feliz assim, de ter a oportunidade de estar com vocês e estar recebendo. A Anne trouxe tudo que era de bom, assim, de importante, de instrução. E é um privilégio, porque tantas pessoas poderiam se beneficiar com informações assim, né? E às vezes, por falta de oportunidade, ou porque não tem recurso, ou porque não tem alguma situação que possa ter essa oportunidade, acaba não aprendendo, né? Então é um privilégio. E às vezes algumas irmãs podem estar pensando, puxa, mas eu saí de casa um domingo de tarde, pensando que eu ia ouvir uma palavra específica da Bíblia, de alguma coisa, e foi para ouvir falar do corpo, que estranho, parece um culto ao corpo, mas não, queridas. Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo diz assim, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então esse compromisso que a Alzira disse é parte da vida de cada um de nós. Quando nós nascemos, o Senhor nos dá um corpo, nos dá um, como é que a gente vai dizer, um invólucro, um vaso, uma carcaça, para que a gente cuide bem dela. Se a gente não cuida bem, a gente vai estar investindo mal nessa carcaça. Essa carcaça vai se deteriorar, todas vão, porque isso é fruto do desgaste, é fruto do pecado, é fruto de tudo isso. Mas nós podemos chegar aos 60, aos 70, aos 90 bem, e o Senhor, quando achar que é a hora de nos chamar, ele vai nos chamar bem, não por doença especificamente, ou podemos ir nos arrastando, aqueles passinhos pequenos nos arrastando, com várias consequências, sendo cuidadas, como a Anne está dizendo, com várias consequências de um mau investimento na nossa vida, né? Um mau investimento no corpo. Ele ainda completa diz assim, ó, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, não é ir para o outro extremo que o mundo faz, do culto ao corpo, não é? Da beleza, do como fazer o dia inteiro, e creme assim, e cirurgia assado. E... Não, esse é um extremo pecaminoso e errado de um egoísmo exagerado. Mas o outro oposto também cai no que a Alzira falou, num desleixo, num descaso, chega a ser até uma indiferença com aquele corpo que Deus nos deu. E o Senhor me fez ver isso esse ano, eu já passei por várias situações de saúde, algumas acompanharam, e num determinado momento desse ano, eu estava assim, um pouco caída e pensativa, e não queria tomar algumas atitudes, estava esperando que Deus resolvesse por um milagre aquilo que eu queria. E eu não posso mandar no Senhor, ele é soberano, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E num determinado momento o Espírito Santo me fez uma cobrança, eu já reparti com a Alzira isso, uma cobrança muito séria, não é? Porque ele me perguntou assim, o que que tu está fazendo desse corpo que eu te dei? Né? Porque se tu começa a ser indiferente e desprezando essa vida, porque a gente tem essa espiritualidade, às vezes, entre aspas, né? Ah, se eu for embora daqui, é lucro. Paulo disse isso, né? Viver é aqui, né? Então, o melhor é morrer, que é lucro. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Não nos chamou para sermos covardes, não nos chamou para sermos indiferentes, negligentes. Ele nos chamou para sermos manifestação da glória dele. Né? E isso pode ser com 10 anos, com 20 anos, com 90 anos. Né? Os velhos terão visões, vão sonhar. Tem muita coisa pela frente ainda, né? E o Senhor me corrigiu, porque se eu sou indiferente e não cuido da saúde, não uso os recursos que Ele mesmo providencia para nós, o que que nós estamos fazendo? Ele me mostrou que eu poderia estar desprezando primeiro a própria vida que Ele deu, o fôlego de vida para cada um de nós, que é individual. Desprezando o próprio Senhor, todo o sacrifício dele na cruz, tudo que ele fez por nós, e desprezando a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Então, se há um tesouro, se há algo de precioso que habita em nós, que nós precisamos preservar, e é dentro dessa carcaça, vamos cuidar da carcaça. Cuidar no seu limite, naquilo que é necessário. E não tenho medo dos ginecologistas, dos médicos, ele é nosso grande amigo. Deus usa eles para nos ajudarem. Eu até vou acrescentar o que a Anne disse, uma vez por ano, não. Nessa fase, seria até melhor ir a cada 6 meses, porque existem mudanças muito rápidas. De um semestre para o outro, as coisas podem mudar. E, de vez em quando, a gente é surpreendido com situações com as quais a gente não conta. Mas Deus é soberano e nos guarda de todas elas, mas a gente pode cooperar também. Amém? Me convidou para ficar aqui na frente, eu lembrei de mais uma coisa. A reposição hormonal, eu não sou contra, mas ao longo do tempo se mostrou, antes se achava que a reposição hormonal era a solução para todos os problemas. E, inclusive, para prevenção de doenças cardiovasculares, para prevenção de osteoporose, para humor, para tudo. Para emagrecer. E os estudos foram feitos e prevenção de doença cardiovascular se mostrou exatamente o contrário, um aumento na incidência de doenças cardiovasculares. Prevenção de osteoporose, existem medicamentos mais eficazes para tratar a osteoporose, não era nem para prevenção, era para tratamento, para tratar a osteoporose, e ficou mesmo para alívio dos calorões, a reposição hormonal. Tem mulheres, e para calorões existem várias medicações que podem ser usadas, por isso que é importante ir num médico. Eu não falei tanto disso, porque eu não sou médica, né? Mas alguma coisa eu entendo dessa parte. Mas é bom ir num médico e avaliar essa necessidade. Normalmente, lá no posto, os médicos mandam as mulheres conversar comigo, participar do grupo, antes de fazerem a reposição hormonal. Exatamente para elas verem tudo mais que está associado a essa fase da vida. Nem tudo são hormônios, né? Os hormônios podem ajudar com alguma coisa. Mas a própria secura vaginal, né? Mas daí dá para ser usado topicamente. Mas só para esclarecer, não sou contra. Só que não é a solução para todos os nossos problemas. Né? Dá trabalho. Dá trabalho. Não é só tomar um remedinho. Se tivesse uma pílula mágica que a gente não precisasse fazer exercício físico, cuidar da alimentação, né? Seria um achado. Para nós, o que mais a gente gostaria era isso, né? Que tivesse uma coisa bem fácil, né? Que não nos... Que é isso que ela está dizendo. Nos dá trabalho. A gente tem que se envolver, tem que tirar tempo, tem que, né, ter perseverança, né? Para fazer contínuo. Então, é se dominar. É. Mas amém. Então, a Cirlei também quer nos dar um recadinho, né, amiga? Algumas de vocês já passaram naquela mesa e algumas sabem do trabalho que é feito no Presídio Feminino, talvez algumas não saibam, mas nós podemos dizer com muita alegria que todas as que participam da sala do artesanato, no momento, são nossas irmãs. Na semana passada, batizamos 4 delas nas águas e temos tido uma experiência muito linda com essas mulheres. E prova do que Deus tem feito na vida delas é o capricho delas na confecção do que tem sido ensinado. Chegou agora uma família muito especial, que é o José, a Maria e Jesus, bebê, e elas fizeram esse trabalho assim, tendo agora a revelação do que realmente significa o Natal, da importância do nascimento de Jesus. E então nós estamos dispondo desse material ali para vocês. Eu sei que vocês não foram avisados que teria essa feirinha. Vocês podem levar, eu anoto o nome, vocês acertam depois, não tem problema. É, mas seria importante que vocês, as que puderem e quiserem, claro, né, de adquirirem esse artesanato, que elas têm uma expectativa muito grande de conhecê-las. Então, está à disposição ali, tá? Não só a família, mas outras coisas. E também agradeço a presença de todas. E eu sei que muitas que deveriam estar aqui ouvindo não estão. Então, acho que essa chamada de atenção não é para vocês, é para quem não veio. Deus abençoe, tenha um final de tarde, de comunhão com a família, com os irmãos. Em nome de Jesus.